Bem-vindos à Hora do Monolito, episódio 5. O episódio de hoje é The Quatermass Experiment. E vamos ter uma experiência em Doom, em Stoner, em Heavy Doom, Proto Doom, Proto Heavy, tudo um pouco. Começamos com os Arcana 13, a banda que faz o culto aos Goblin e às bandas sonoras dos filmes de Dario Argento, mestre do cinema de horror italiano. E vamos ouvir o álbum de estreia, como quem diz, vamos ouvir o destaque, o álbum de estreia. E vamos ouvir o tema Suspiria, que é exatamente uma cover dos Goblin, que tem o mesmo nome do filme de Dario Argento, para quem ou para qual esse filme, os Goblin fizeram a banda sonora. Vamos ouvir o tema Suspiria. Depois passamos para a novidade dos Brimstone Coven, As We Fall, muito bom, assim como os Witchcraft, novidade do Cleos. Vamos ouvir To Transcend Bitterness. Também a novidade, talvez a última, provavelmente a última, do EP The End, dos Black Sabbath, o último lançamento. A banda já disse que terminou funções. Vamos ouvir. Isto é um EP, aliás, com 8 temas, 4 ou 5 de estúdio e o resto ao vivo. Vamos ouvir Take Me Home. Passamos para os Gideon Smith and the Dixie Damned, Born to the Highway. E finalizamos esta hora com 3 épicos: os Astralnaut com Parasitic. Aliás, não. Primeiro vamos ouvir os Valtiel, assim é que é, da Druid. Depois é que passamos para o Astralnaut com Parasitic. E acabamos com Wilt Moving Monoliths. Monoliths. Episódio 5 do Quatermass Experiment. Welcome to Suspiria. Thank you. anything to say in your defense? I was attacked. I defended myself. I am not referring to this. That's a matter for the civil authority. I mean, your conduct in relation to your cross, in relation to your church, your licentious behavior, your drinking, your going with women. During the time that I've been here, you tried to teach me the confession of my sins is good for the soul. Well, you also removed all temptation from among us, so there was no chance of any sins here. I merely tried to put that right. When I go to confession, I don't offer God small sins, petty squabbles, jealousy. I offer him sins worth forgiveness. We'll be right back. had my son, you know it in your face. And then too late, in better nights, you pray a God, but stood on the right. And now you know you must forgive. The eye of the needle, the burn of the pain. But your claim of this world was not for you, for them, for us. It has unfurled. E ficamos com Moving Monolith, os Wilt, a finalizar esta hora do Monolito, como o nome da música indica. O episódio 5 da Quatermass Experiment. Para trás ficaram os Arcana 13, banda italiana, dentro do Stoner Doom mais clássico e algo experimental. Ouvimos o tema instrumental Suspiria, o cover dos Goblin, o tema que fez parte da banda, ou era da banda sonora do filme Suspiria, do mesmo nome, de Dario Argento, filme clássico do cinema de horror italiano. Passamos para os Brimstone Coven, As We Fall, os Witchcraft to Transcend Bitterness. Os Black Sabbath, Take Me Home, retirado do último EP The End, o fim dos Black Sabbath. Passamos para os Gideon Smith and the Dixie Damned, Born to the Highway, os Valtiel com The Druid, os Astralnaut com Parasitic e, como já disse há pouco, acabamos com o Jolt Moving Monoliths. Esta foi a Hora do Monolito, episódio 5 da Quatermass Experiment. Repetições catitas por aí, por acolá, canal Mel, World of Metal 63, 52, 45. E fiquem por aí, que nós também ficamos por aqui sempre a bombar. Até para a semana. Até poderia ser isto outra vez, mas não, ainda não é bem isto que eu queria, era mais.